Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o segundo programa dedicado ao novo álbum de Chico César, Cantos e Encontros de Uns Tempos Pra Cá. Começamos com Paraíba, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, na voz de Chico César. Quando a lama virou pedra e mandácaro secou, quando a ribaçando e sede bateu asas e foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, sim. Ei! Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Eita, pau pereiro, que princesa já arrancou. Eita, Paraíba, mulher macho, sim, senhor. Eita, pau pereiro, meu bota que não quebrou. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Produzido por Suami Júnior e Chico César, que também assina a direção musical, o disco traz um time de maestros que dividem os arranjos: Adail Fernandes, Xisto Medeiros, Ruriado Prá, Nelson Aires e Mário Manga. Traz também participações especialíssimas, como a de Elba Ramalho em A Prosa em Púrpura do Caicó, composição do Chico César. Ah, Caicó, cá, em meu peito catolar, tudo é descrença e fé. Rejeita e quer. Caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Caicó arcaico, meu casque é mal armaico, tudo rejeita e quer. É como é sem milhão e vintém, pé de chique, pé de flor, ela bucho, velório, videogame, oratório, haiku, simplório, amor sem fim, desamor. Caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Um disco no mínimo surpreendente, inesperado mesmo, mas sempre com o toque genial, conceitual, do cantor, compositor e violonista. Confira em Mama África, sucesso de Chico César. Segura essa palma, São Paulo. Todo dia vai, além de trabalhar, como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar, como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer tanguinho. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você, Mama África. Mais uma participação muito especial da cantora Ana Carolina na música Mulher Eu Sei, do Chico César. Eu sei como pisar no coração de uma mulher.